coração. Onde um amigo legal, tem um lugarzinho especial. A felicidade mora lá, mora dentro do seu coração. Onde um amigo legal, tem um lugarzinho especial. Sol e alegria, cheio de sonhos e magia. Só existe um meio de abrir. Se alguém quiser entrar, tem que ter a mágica no olhar e o amor que é poder pra conquistar. Só existe um meio de abrir. Se alguém quiser entrar, tem que ter a mágica no olhar e o amor que é poder pra conquistar. A felicidade mora lá, mora dentro do seu coração. Onde um amigo legal, tem um lugarzinho especial. A felicidade mora lá, seu coração. Onde um amigo legal, tem um lugarzinho especial. Um lugar tão iluminado, tão bonito, tão encantado, cheio de sol e alegria, cheio de sonhos e magia. Só existe um meio de abrir. Se alguém quiser entrar, a mágica no olhar e o amor que é poder pra conquistar. Só existe um meio de abrir. Se alguém quiser entrar, tem que ter a mágica no olhar e o amor que é poder pra conquistar.